calor que anuncia. Verão já vem chegando, saudade da família no Natal, final de ano. Pois é. Fico pensando, será que tá escrito um destino com família? Um futuro bem bonito é diferente, né? Tem que fazer acontecer, quem sabe se joga, esperar não é saber. São vários dias de loucura, de inverno a verão. Vou aprendendo com a mudança de estação pra estação. Impressionado com os irmãos e a ambição pelo dinheiro. E as surpresas que machuca o coração, parceiro. Ei mano, muita calma nessa hora. Rola uma serva no bilhar e a tristeza vai embora. Tudo na tranquilidade, no exercício do amor. Mas desvia a atenção, um sentimento de rancor. Mesmo num bar ou na quebrada, com os irmãos na função. Na loucura, pressinto o vazio da depressão. Fica calmo, trotar, respira fundo. Agora dá-lhe a sair e curte esse outro mundo. Outra visão, outra noção, outros pensamentos. Adrenalina, milhão, disposição 100%. Amanheceu, o sol brilhou e nós aqui na maldade. Sem comer, só bebendo. Dá-lhe bola na laje. A bad nem vira, tem bagulho, tem curtida. Qualquer coisa não dá nada, os mano ainda tão na lida. Que vida? Não é vida, é loucura, é que nem HIV. Se pã nem tem cura. Mas aí, ninguém é obrigado a usar. A pira é uma curtida, mas é foda parar. Muita loucura, mas parece que me sinto nas trevas. Não dá mais pra respirar e o coração acelera. Já começa a se benzer e vai pedindo perdão. Demonstra medo da morte, arrependido, vacilão. Misericórdia, peço a Deus, pois sabe quem sou. Que a síndrome do pânico, ela só desesperou. Firmeza, fase passou, ainda tamo na caminhada. São mais 3, 6, 5 dias na jornada. Pra mim não vira mais. Salve, salve, malandragem, com todo respeito, licença, eu peço passagem. Queria só ficar de boa assim no litoral. Curtir uma praia com a família, um domingo legal. É diferente, truta, é na maldade. Homem sem fé não tem família, nem dignidade. Acreditar num sonho, pois não tem nada a perder. O caminho é triste e traiçoeiro, eu sei. Fazer o quê? Fazer o quê?